Agora 3:08. Eu estou aqui nas minhas mãos aqui um livro, A Vida por um Fio. É um relato muito interessante do Marcos Zimmer, e conta as experiências, né, do Marcos durante o período que ele esteve encarcerado, cumprindo pena em diversos presídios do Brasil. O Marcos, para quem não sabe, é aquele, vou usar esse termo assim, tapeceiro, né? Aqui no livro fala tapeceiro, tapeteiro, vários termos, mas vou usar esse que fica ali na Avenida JK, nas proximidades da feirinha, fazendo tapetes de crochê. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui. A gente conversava com você aqui agora. É, esse seu livro aqui, Marcos, A Vida por um Fio, o principal objetivo dele que você tem, né, além de contar os seus relatos, são 9 relatos, né, de enquanto você cumpria a pena por várias instituições, mas também serve como exemplo, né, para aquelas pessoas. Você quer contar a sua vida para que as pessoas usem isso como exemplo para não cair no mundo do crime, né? É, na verdade, esse não é o primordial motivo. Para ser sincero, o primordial motivo de eu ter escrito esse livro é para que eu consiga me manter financeiramente cursando essa faculdade que eu iniciei agora, né, de geografia. Mas, em contrapartida, se esse livro tiver conseguir alcançar que seja uma pessoa, de que essa pessoa deixe de fazer algo errado que pudesse vir a fazer, já valeu, já foi bacana, né? Mas, sendo sincero, o objetivo primordial do livro é a minha manutenção. Consequentemente, eu acredito que vá surtir um efeito bacana em pessoas que tenham a predisposição a deixar a dependência química ou alcoólica, porque aconteceu comigo. Eu me sinto muito bem por não estar consumindo desde 2008, porque eu era uma pessoa que consumia, tinha a necessidade de consumir todos os dias. E foi isso que te levou para o mundo do crime? Com certeza. É claro que eu sou um produto do meio. Não, seria muito difícil eu ter uma outra realidade de vida devido ao ambiente em que eu, né, a minha infância, toda a minha adolescência e juventude, eu, na verdade, os meus atos errados eram vistos como ações de inteligência e aplaudidos até pelo meio em que eu vivia. Então, uma pessoa com o caráter já, né, desde a infância moldado para o lado errado da coisa, daí junto com alcoolismo e dependência química, quer dizer, só vai parar no cárcere ou morto, né? Você esteve em várias instituições prisionais, entre elas até no Carandiru. Estava lendo alguns trechos do seu livro, inclusive no Carandiru. Como é que foi essa sua passagem por lá, Marcos? Aliás, você só ficou sabendo que era o Carandiru, que você estava, quando você chegou lá na frente, quando você saiu da cadeia onde você estava e foi para o Carandiru, quando você chegou. Como é que foi essa passagem lá? Perfeitamente. Foi um choque, né? Porque eu, na qualidade de ex-policial militar, e que tinha sido policial militar na capital de São Paulo, eu cumpri pena no meio de todos eles ali, era algo que era, assim, muito perigoso, né? Até porque você já conhecia a realidade, né, Marcos, do que é, trabalhando na polícia, dá para imaginar, você já tem esse conhecimento, na verdade, né? Na verdade, a gente pensa que conhece, né? A gente pensa que conhece. É você ver e fazer uma análise superficial da coisa, né? Só conhece quando está lá, né? É, e daí você não quer estar lá, né? Mas daí você é obrigado a estar e conhecer a realidade, que tem dos dois lados, né? Tem o lado horrível e tem o lado maravilhoso, que os seres humanos são, inclusive nesse meio, são esplêndidos. Como é que dá para analisar, Marcos? Eu sei que a gente não está aqui, né? A gente não está aqui para falar da sua vida carcerária, mas sim do seu livro. Mas ainda assim, como é que você acha que as pessoas, algumas pessoas lá dentro se transformam até para conseguir sobreviver, né? Porque você imagina que lá tem todo tipo, né, de pessoas que cometeram os mais graves delitos, mais graves ou menos graves, mas ainda assim, como é que uma pessoa lá dentro consegue ser maravilhosa, Marcos? Isso é fato, porque, na verdade, existem dois ou três tipos de pessoas que estão ali, né? Uns que criam um personagem, eu sou o mal, muito mal, e na verdade ele é bom, né? Mas ele cria esse personagem, eu sou o mal, muito mal, para que as pessoas não cheguem e não o ataquem. Então ele usa isso como uma técnica de defesa. Eu sou o mal, muito mal, ninguém chega perto de mim e eu vou sair daqui uns dias livre sendo bom, né? Existe o bom, eu sou bom, muito bom, que chega lá e se torna mal, né? Ele não tem, assim, um discernimento tão grande assim de conseguir separar isso, então ele entra bom e acaba saindo pior do que entrou. E existe o outro que é mau, né, e entra ali e encontra pessoas muito mais cruéis do que ele, bem mal, vamos dizer assim, muito mais mal, né, assim, sim, usando sim. esse termo mesmo. E daí ele percebe, daí ele percebe que ele não é tão mal assim como ele imaginava que ele fosse, e já que ele não é tão mal, ele prefere ser bom. Então ele faz uma reversão, quer dizer, ele revê a sua vida, e eu acho que isso aconteceu comigo, né? Eu revi que esse mundo não era para mim, e eu pedi, e gritei, e implorei, e chorei a Deus, né? Que ouvisse as minhas preces e me ajudasse. Porque o meu maior problema não era nem deixar de ser desonesto, que eu era muito desonesto, estou lutando contra isso até hoje, é uma luta diária, né? Porque eu digo que sou honesto, mas se chegar R$1 milhão aqui na minha frente me tentando, talvez eu não resista, né? A gente não sabe, mas não aconteceu ainda, né? Então eu digo que eu estou esperamos honesto. Que não aconteça, né? É. Até para que você consiga seguir nesse novo caminho aí que você escolheu, né? Então Deus te ouça. Amém, que bom. É que as provas não sejam assim tão difíceis, é, né? É verdade, é verdade. Na verdade, Deus não dá nenhuma carga assim que a pessoa não possa superar, né? Suportar. Mas ainda assim, Marcos, como é que é para um policial militar, né? Você era da polícia, né, fez o concurso, o cara que estava ali, né, com a responsabilidade de cuidar, de zelar pelo bem-estar das pessoas, acabar enveredando para esse crime. Como é que é isso? Como é que é esse conflito aí dentro de você? Então, isso para mim foi muito fácil, né? Porque quando eu entrei na PM, eu já tinha pré-determinado na minha mente que eu tinha entrado para roubar, né? Eu entrei já completamente voltado pro crime. Não, eu vou entrar na polícia que vai ser fácil de fazer um acerto, pegar um bandido cheio de dinheiro aí e fazer um acerto com ele. Mas isso não é verdade não, porque não acontece todo dia de você ter a sorte de pegar um ladrão de banco ou um narco, mega, hiper, super traficante que vai te dar alguma coisa, né? Você vai pegar um coitado ali que tá roubando um pastel na feira, vai pegar um coitado que roubou um varal porque tava, sei lá, você vai pegar tantas gentes em piores condições financeiras, emocionais, psíquicas e dependências que depois você é capaz de tirar até algum dinheiro do bolso e mandar esse cara embora. Né? Mas isso acontece mesmo, Marcos, entre os policiais militares, você que era policial militar lá em São Paulo, acontece mesmo isso das pessoas terem outros policiais assim como você, estão lá para isso e usam da farda, usam do distintivo ali, que ele foi confiado para se aproveitar da situação? É comum isso? Eu não posso dizer do próximo, né? Eu digo de mim porque eu sei como que eu entrei, né? Eu digo de mim que eu tinha esse objetivo de entrar na PM e aproveitar da função para ter algum rendimento ilícito, né? Agora, devido à companhia que eu tive, né, por dois anos com outros policiais, eu percebo que existiam pessoas muito, muito, muito bem intencionadas, né? Desde a base, que é a infância e tal, essa pessoa vinha com aquele discernimento de ajudar o próximo, né? O bom samaritano, toda aquela coisa. E, em contrapartida, tinham pessoas muito mais más intencionadas do que a mim mesmo, né? Então, é do ser humano isso, né? Marcos, essa sua estado nesses vários presídios aí, além, lógico, do choque de você estar ali no meio, naquele meio terrível, né, de você viver encarcerado, a luta diária também é pela sobrevivência física mesmo, né? Nem você sobreviver, esperar acabar a sua cena, mas para você se manter vivo ali no meio daquele pessoal. Então daí você, é isso mesmo, no meu caso, sendo um policial militar, vamos supor que passava uma notícia, a PM invade e mata dois, não sei o que e tal, todo mundo olhava pra mim, eu falava, morri, né, mas graças a Deus não aconteceu, só que essa sensação de morte iminente, de essa pressão psicológica, de certa forma me adoeceu, né, e eu buscava força no entorpecente, no álcool, né, e não só força, né, porque, vamos supor, eu tô morando com 10, vamos colocar assim, criminosos, né, os 9 consomem drogas, porque eu seria diferente, né, então não faço parte daquele grupo, então vamos lá e vamos ser igual, né, já que eu estou aqui, só que como é o uso é diário, né? Não só diário como até horário, vamos dizer assim, de pouco em pouco tempo você está consumindo, não tem como você não se viciar, e uma vez viciado, para você sair disso é muito complicado, eu quase não consegui. E é uma maneira também de você tentar sobreviver o uso de droga dentro da cadeia, dentro das penitenciárias? Então, no meu caso, é claro que já foi despertado esse meu interesse pelas drogas já na infância, né? O alcoolismo e tal. Isso vem, de você falou, já vem de casa, já isso, vem, né? De casa, do hábito, né? Da família a apresentar o álcool para as crianças, achando bonitinho. Ai, que engraçado, ele ficou tontinho, não sei o quê. E está despertando naquela criança o alcoolismo, uma doença que aconteceu comigo e acontece com outras pessoas. E os pais não são culpados, porque eles vêm de uma cultura que eles também foram servidos quando criança, então eles estão fazendo aquilo que fizeram com eles, só que sem perceber o mal, o grande mal que está causando para o seu próprio filho. Vamos falar um pouco desse livro. São 9 relatos aqui, né, Marcos, que você conta, né? Dá para dar uma pincelada, o que é mais interessante, até para dar uma aguçada no pessoal aí que já está querendo comprar o seu livro. Então, nesse livro aqui, eu trago algumas histórias assim, que eu vi e acompanhei. Mas elas não é propaganda do crime, não é nada disso, não. Na verdade, é propaganda do amor divino, né? Porque tem vou contar um pedaço de uma pequena que está aí, que tem um menino que ele é aidético, na época, é portador do vírus HIV, e ele era dependente químico, contraiu o vírus compartilhando seringas, e para suprir o vício ele foi preso roubando, e numa discussão num baile ele matou uma pessoa e foi preso, tá. E ele não tinha ninguém, né? Tinha uma família, mas não tinha uma namorada, não tinha nada e tal. E ele chegava num pastor que ia lá sempre fazer os cultos evangélicos nos presídios. É uma coisa maravilhosa que os evangélicos fazem e de certa forma surtiu efeito positivo sobre mim e inúmeras outras pessoas que eu acompanhei. Mas nesse caso aí ele chegava no pastor, esse menino, e falava assim: pastor, me arruma lá na igreja uma moça para escrever carta de amor para mim, pastor, que não sei o quê. Daí o pastor falou: vou ver e tal. Daí ele falou para mim assim, em particular, né: Marcos, mas vê em sã consciência qual moça que ia querer corresponder carta de amor com, ó, um cara feio, pobre, aidético, ladrão, assassino, ausente de beleza, né, que é feio, e preso. Meu, eu estava pedindo algo impossível, né? Mas um dia, passado alguns meses, chega o pastor e fala: ó, meu amigo, carta de amor ninguém quer escrever para você, não. Mas tem uma moça lá que resolveu escrever como amiga, como irmã da igreja. Você aceita? Ele falou: rapaz, não tenho nada, manda, né? Esse era o Pitico, ou a história do Pitico é outra? Não, esse é outro. Aí é Pitico, outro é menino. Outro também. Pitico é no início ainda. Pitico é um caso diferente. Mas não deixa de ter a sua... Certo, certo. A sua valia, né? Certo. Tá, mas esse menino aí começou a se corresponder com essa moça, e eu, quando conheci ele estava para conhecer essa moça no outro dia. Ele já tinha um ano se correspondendo, né? E ele, ô, cara, só que ele estava bem debilitado por causa da doença, ele estava tomando coquetel e a aparência dele estava, né, muito mal. E ele pergunta para mim: ô, cara, como é que eu tô, minha aparência, né? Dá para ver que eu tô doente, né? Dava. Mas eu falo: não, cara, que isso, não dá, não. Tá ótimo. E eu mentia tão bem que ele acreditou, de certa forma, né? E ele foi para visita. E no final da visita ele se despede com um beijo, e a gente que estava, não só eu, mas outros criminosos que estavam ali também, torcendo para o desenliar, que o desenliar se fosse favorável para ele. Quando ele vira para a gente, o sorriso dele está nas orelhas, né? Assim, ele estava muito feliz e aquela alegria contagiou todos nós, e ele disse para mim, chegando, e falou assim: cara, ela falou aqui para o Deus que ela acredita, eu não estou doente, ela vai namorar comigo sim, né? E eu vou deixar de tomar esse coquetel que está me matando e vou voltar a jogar bola, vou voltar a correr, vou sair da enfermaria e vou no pátio. Daí eu falei: tá bom, mas eu acho que você não deveria fazer isso, porque os remédios, de certa forma, estão te mantendo vivo. Ele falou: não, está me fazendo mal. E foi embora da enfermaria, foi para o raio. Passado uns 6 meses, eu encontro ele de novo na mesma penitenciária, gordo, corado, bonito, né? Diferente daquele cara que eu conheci, e com um brilho nos olhos e dizendo que estava noivo, tinha ganhado o semiaberto, estava indo removido para um regime mais brando, cumprir sua pena, com o apoio dessa moça, né? Então, eis aí o amor divino, né? Um amor que eu não teria por ele, eu acho que uma outra pessoa sem esse amor divino não teria também. Marcos, como é que você vive hoje? Eu vivo muito bem. Muito bem, tenho tudo que necessito muito pouco, mas o que eu preciso eu tenho, aliás, tenho até sobrando, né? Esse livro é para ajudar eu me manter numa faculdade que era um sonho meu desde jovem, né? É claro que para o sonho acontecer, você tem que fazer a sua parte, né? Aliás, deixa só a gente fazer uma ressalva aqui, que não é qualquer faculdade, né? Você está na UNILA estudando Geografia, entrou lá através do Enem. Perfeitamente. E sem base nenhuma, porque eu não fiz o ensino médio, meu ensino fundamental foi completamente... nem digo que foi um ensino fundamental, porque eu passei colando, desonesto até nas provas. Eu não falo isso assim para me agradecer, não. Mas ao contrário, né? Ao justamente para... Para que não faça o que eu fiz, porque senão vão estar aos 40 anos aí tentando estudar. Eu acho que o certo é estar com 15, 18 na faculdade, né? Então eu estou um pouco atrasado, só 20 anos. Mas está conseguindo, mas está chegando lá, né? Com a ajuda de Deus não seria possível, não. Então tá, sem então, a ajuda de Deus. Lógico, lógico. Então, além do livro, você faz os tapetes também, né? Lá na um pouquinho na JK, antes de chegar na feirinha, ali no canteirinho da JK. Em relação a estar expondo em frente à JK, eu já não estou conseguindo mais expor, porque como o curso é diurno, né? Então eu não estou tendo... E nos finais de semana que eu poderia expor, eu já não posso, porque eu tenho trabalhos, leituras, que a faculdade toma realmente tempo. Se você quiser fazer um bom curso, né? Se você não quiser, é só ser mais um, né? Você está cumprindo pena ainda, né? Você me falou. Isso mesmo. Como é que é isso? Como é que funciona? Então, esse meu regime, ele é tranquilo, porque eu tenho que só me apresentar a cada 2 meses para assinar num lugar chamado Patronata, que é um órgão que presta assistência social ao preso, ao preso que está saindo de liberdade. E eles têm um projeto bacana que é de inclusão social, que o preso sai, eles conseguem profissionalizar com cursos profissionalizantes e depois abre as portas de alguns possíveis empregadores para que recoloque no campo de trabalho esse reeducando, né? Então, isso não acontecia há um tempo atrás, o que causava o retorno do preso para o presídio, né? Porque... Pois é, até interessante você falar que nós aqui, frequentemente, nós abordamos a questão do patronato, falamos várias vezes com o doutor Alexandre Calisto, ele que é um entusiasta já há muitos anos que eu conheço, ele sempre trabalhando nessa questão do pró-egresso, colocando, né, o egresso para trabalhar, tentando inserir na sociedade. Então, você é uma prova viva aqui de que realmente o patronato faz um trabalho bacana com esse pessoal, um trabalho muito promissor, um trabalho interessante. É lindo o trabalho que eles desenvolvem, são pessoas realmente bem intencionadas. Eu conheço o doutor Alexandre Calício, conheço a senhora que passei a conhecer por esses dias, só não me recordo o nome da senhora que é a diretora também. A Luciane. Luciane, uma pessoa imbuída das melhores boas vontades com o ser humano. E ainda pecam, claro, né? Ainda pecam porque ainda não tem um local adequado para a moradia dos encarcerados que saem do presídio sem ter para onde ir, né? Então, isso é um fator ainda que está em falta, né? Mas eu acredito que no futuro isso aí vai estar sendo visto e com certeza vão conseguir um local adequado para... Porque, como eu penso, né? Se uma pessoa, quando está doente, é colocada num presídio, e eles fazem um trabalho laborterápico de inclusão com psicólogo, psiquiatra, assistência estudantil e tal, e esse menino sai completamente são, né? Porque se ele entrou lá, ele estava doente. Vamos colocar assim, que é uma doença social de caráter, de dependência e tal. E ele sai desintoxicado, ele sai com um melhor caráter, ou na intenção de melhorar, né? Então, seria interessante que ele não voltasse para o meio que o adoeceu, né? Porque às vezes é o próprio ambiente familiar que é doente, adoece o jovem, né? Não precisa ser jovem, eu me sinto jovem aos 40, né? Então pode ser um senhor de 40 que tem que voltar para aquele ambiente que o adoeceu e ele volta a adoecer novamente. Então, se ele puder ter uma outra oportunidade num outro ambiente mais salutar, eu imagino que... Claro, claro. De qualquer maneira, vale a pena te ressaltar, né, o trabalho aí da Luciane Ferreira, que é diretora-geral do patronato, também do doutor Alexandre Calisto. Aí você também, né? É uma prova viva desse trabalho que eles fazem. Você disse que a vida não vale ser vivida por um fio, mas um fio pode salvar sua vida. O que é viver por um fio, Marcos? Então, eu tive inúmeras overdoses, comas alcoólicos, eu tomei alguns tiros, meu corpo parece um retalho, cicatrizes até na alma, né? Então, são mais difíceis de curar? É, né? Só com muita oração. É verdade. Então, então essas são fios bem finos entre a vida e a morte que eu passei, né? Graça que Deus sempre teve do meu lado para me proteger, de certa forma, né? Não me protegeu das dores, né? Mas sim do rompimento desse fio, né? Ele deixou ser um fio bem fininho, talvez até uma teia de aranha, mas não deixou romper esse fio, né? Então... Agora, o outro fio que salva a minha vida é o crochê, porque ele, de certa forma, quando eu aprendi, eu jamais imaginei que um dia ele seria, assim, tão importante na minha vida, né? E não digo só no lado financeiro, não, porque ele me deu tudo que eu tenho, né? O que eu tenho, que não importa o que seja, mas foi o crochê que me deu. Agora, o que ele me dá de maior valia é a tranquilidade, que é uma terapia ocupacional, né? Então, eu fazendo crochê, eu percebo que eu estou produzindo algo bonito, que vai ter comércio, que vai me dar uma rentabilidade, que vai manter as minhas despesas em dia. E, além disso, eu estou tranquilo, é acalmante, é terapêutico. Este é o fio, então, que deu um novo rumo para a sua vida. O crochê. Um trabalho feminino, né, na antiguidade. Mas né? Você sabe que, inclusive, ainda hoje pela manhã, quando eu chamava a sua entrevista aqui na programação da manhã, ainda brinquei com o Guilherme Futikovski. Eu falei, Guilherme, você sabe fazer crochê? E ele, não sei fazer, não tenho coordenação motora, mas eu, como mulher, também não sei fazer. Admiro, acho lindo, mas também não sei fazer. Então, é um privilégio mesmo, um homem que não tem as mãos tão delicadas quanto para segurar as agulhas ali e tal, mas ainda assim... Uh-huh. É, isso mesmo. Eu sou muito bom, assim, com marreta, com martelo, essas coisas assim pesadas. Mas que diferença, você consegue segurar umas agulhas tão delicadas então, ali. Por isso que eu acho incrível, né? Porque eu não tenho delicadeza nenhuma, eu sou meio que tipo assim, o homem das cavernas mesmo. E o crochê, mas eu uso um fio 12, né? Daí não tem o risco de rebentar, né? Tá certo. Eu ainda até cobrei do Marco, eu digo, cadê o tapete pra eu ver aqui, pra gente até fotografar e mostrar, e ver ele fica devendo então o tapete pra gente. Que... Marcos, quem quiser adquirir o seu livro? Então, vai tentar em alguns amigos, né, que eu deixei pra me ajudar a vender. E vai estar na Livraria Cunda, no Sebo Amadeus, no Sebo Cultural, que fica ali na Jorge Sanvas, 623. A gente vai estar fazendo o lançamento no dia 17, às 11 horas da manhã, que vai ser num sábado. E o pessoal está todo convidado. Eu fico feliz, assim, de estar vivendo esse momento, sabe? Quero agradecer também a toda a imprensa, vocês, você, pelo espaço, pela ajuda, de verdade mesmo. Vale para a gente ressaltar aqui que a orelha do livro, a introdução do livro, foram feitos pelo Eucádio De Rosso, que é o jornalista, ele que na verdade escreveu o livro contando a sua história, né? Não, na verdade quem escreveu fui eu, ele teve um trabalho de correção e ele me disse certo. Em off que não teve muito trabalho, porque devido ao tempo que eu fiquei no cárcere, eu aproveitei esse tempo para ler tudo que eu pude e o que me qualificou para poder ter... Certo, pode concluir. Tá, até tempo para concluir do livro, né? É que me qualificou para poder ter esse tipo de escrita, né? Mas é claro que eu estou evoluindo e eu imagino que daqui uns 15 anos eu vou estar melhor. Tá, certo. Vamos ver a segunda edição, e então. E agradeço muito ao Eucádio De Rosso, que foi um amigão que caiu do céu. Tá certo, Marcos. Obrigado pela sua participação. Sucesso para você, que realmente esse seu recomeço aí, que você realmente consiga, dentro de pouco tempo, se inserir na sociedade novamente, você consiga sucesso com esse livro também. Muito obrigado.